Vamos voltar a falar aqui do 16º Festival de Música Instrumental da Bahia. Vamos falar da programação. A gente está aqui com o curador, inclusive, o maestro Zeca Freitas. No primeiro dia, a gente tem uma mistura aqui que a gente já viu, né? Vai ser a característica, eu acho, que vai estar sempre diversificado. A gente procura sempre, né? Fala um pouquinho pra gente como é essa composição aqui do primeiro dia. O primeiro dia começa com Saulo. O trabalho dele começou a partir de um mestrado, se não me engano, uhum, que ele fez em cima do compositores baianos para piano, compositores para piano. E ele criou um site onde ele vai botar, já está no ar, já tem músicas de compositores, músicas para piano. Uhum. E esse trabalho que ele vai trazer para o... Na verdade, ele vai interpretar, então, esses compositores baianos. Ele, talvez, se não me engano, outros pianistas também, junto com ele. E o Bira já contou o aqui, Bira, né? Já Bira? Contou a história dele. Vai fazer dele. Uma mistura, né? O Bira depois. Fazer uma peça dele, de autoria própria. Como diz o outro, da minha própria autonomia, como diz o outro. E aí vai apresentar... O Bira vai fazer um solo individual de piano. O Bira é um excelente pianista. E aí a gente tem Cegueira de Nó. O que é Cegueira de Nó? O pessoal já conhece. Uhum. Quem conhece esse grupo sabe que ele faz um forró muito gostoso, aí anima muita festa. Só que, se fosse só isso, acho que seria fazer pouco. Um forró seria pouco pro festival. Uhum. Mas eles mostraram no trabalho deles um forró bem pra frente. Convenções em música são aquelas quebradas, aquelas coisas e combinadas. Tem uma coisa, Zeca, que eu acho que passa, talvez, que pelo conceito da própria curadoria do festival, que é isso, de trazer coisas que realmente tragam elementos interessantes, sim. que façam você... Então, não é só uma música bem tocada. Não é um forró, na obviedade, né? É um forró bastante pra frente, bastante... Não é uma simples música gostosa pra dançar. Uhum. Já é uma coisa bem mais forte, um punch. Uhum. Então, por isso que ele está aí. Ele conquistou esse lugar aí. E a Rumpeless é uma espécie de convidado especial nosso pelos 3 anos. A Rumpeless, a primeira grande apresentação deles foi no festival há 3 anos atrás. Exatamente. A partir de um germe que nasceu lá no Gamboa, um projeto dele. Quando terminou, a gente convidou ele para o festival e ele já arrasou na primeira apresentação. Uhum. Então, 3 anos depois, ele está aqui recebido com um grande prazer por nós. Uhum. Porque para nós, ele vai estar pronto para ir para o mundo. Mas então isso... vai ser o nosso representante, a nossa orquestra. Isso tudo na quinta-feira, né, Zeca? A partir das 20 horas lá no Teatro Castro Alves. Esse horário, 20 horas, vai ser todos os dias, né? E aí na sexta a gente tem Ivan Bastos e banda, né? Isso. Ivan Bastos, que ele era do garagem, do a formação garagem, original do garagem, né? Mas nesse aqui ele traz pela primeira vez as composições dele. Uhum. São só composições dele. Que, segundo ele, toda referência, com referência na Bahia. Certo. No ritmo, no povo, no jeito. Orlando Costa. Então, Orlando Costa é o percussionista. Eu acho que é fundamental que no festival tenha um representante da percussão afro, a percussão popular. Uhum. Então, Orlando Costa é nosso representante da percussão aí, um trabalho fabuloso. Aí tem o maestro Jacques Morelenbaum, né? Morelenbaum, para mim, apresentações, a gente fala sempre do músico completo. É. Músico completo, a gente pensa que é o que toca popular e erudito, é o músico completo, mas ele além de tocar popular e erudito e ser um virtuoso no violoncelo, ele é produtor, arranjador. Regente e tudo que acho que se meteu em todas as áreas, faz de tudo isso muito bem, é um músico fabuloso. Uhum. Então, está aí, vem trazendo um grupo de samba, né? Uhum. E contando a história do samba. Para o cara que não acompanha muito, eu acho que o ouvinte que não conhece muito de música, a gente não precisa você. Acho que a obra toda de Caetano Veloso, mais recente, né? Gismontes, Tom Jobim e Caetano Veloso. Ele é o arranjador, integrado. É o cara que toca com Caetano, está muito ligado na obra. Aliás, a gente teve aqui também outro, o Marcos Suzano, que também estava aqui no panorama percussivo, né? Sim. Mundial, ele estava aqui com... E agora a gente vem e recebe o Jacques Morelenbaum. E no sábado a gente tem Mário Mitoma. O que é legal Maria. É que em cada um dos dias, né, tem uma atração de fora, né? Isso. Com certeza. Para também fazer essa mistura, que é a proposta mesmo do festival, da troca. Trazer o público, né? O público, um claro. Nome de peso que traga público para encher aquele teatro fabuloso e enorme. Bom, então aí a gente vai para o sábado, aí tem a Maria Mitoso e banda. É um nome já conhecido, uma instrumentista e compositora, que pela primeira vez ela participa do festival. Uhum. Participou do festival. Uhum. E F.A. e depois, a Clave? Esse grupo, a Clave, é a formação mais exótica, mais diferente. São dois baixos e uma percuteria, que é mistura de bateria com percussão. Que legal. Gente, sensacional. São dois baixos e o que o pessoal costuma chamar de cozinha, né? A bateria e o baixo geralmente é chamado de cozinha, porque é quem faz, cumpre entre aspas, aquele papel menos... Só que agora na frente estão dois baixos e uma percuteria. Ai, então, que legal. Isso a gente gosta muito. Uma vez a gente botou três baterias... A gente convidou três bateristas para se apresentarem. Uhum. Coisa maravilhosa. E agora, dois baixos e uma percuteria. Perfeito. Eles são daqui? São Arthur Aguiar e o outro Glauco, sobrenome eu não lembro. Certo. Legal. São, para fazer esse tipo de trabalho, tem que ser excelente. Uhum. Eles são gente nova, garotada nova, já tocando muito. Uhum. E o trio 202, que são três grandes músicos, que é Nelson Soares, Ulisses Rocha e Ferragutti. O Toninho Ferragutti. Isso, Toninho Ferragutti. E a última noite... Que é domingo também, domingo, às 20 horas, sempre no TCA. Se eu for falar de uma coisa, uma referência, Júlio Caldas. Uhum. Júlio Caldas já é um nome conhecido no Brasil. É um pesquisador da viola. É um grande instrumentista e sobrinho de Luiz Caldas, né? Uhum. Só vendo. Não, é fantástico, eu conheço o trabalho do Júlio. Ele com o Cássio Nobre, né? A viola de arame. Isso. E depois Luizinho Assis, com o trabalho que ele recentemente tocou foi na Argentina, em Mar del Plata, se não me engano. Legal. Com esse trabalho... Luizinho, um grande nome, um grande instrumentista. E termina com a grande festa que eu já vi. Isso aqui é maravilhoso, viu, Érica? A sensação. Spock Frevo. Uhum. A explosão da orquestra de Pernambuco, né? E a referência aqui é que ela acabou de fazer uma grande excursão pela Europa, agora no meio do ano, junho e julho. Então está trazendo os elementos todos tá absorvidos, isso, a experiência dessa bagagem. Viagem, que será a viagem que a Rumpeless vai fazer, com certeza. Com certeza. Ah, então na abertura e no encerramento a gente vai ter, né, uma coisa mais apoteótica mesmo, né, nesse com sentido. Certeza. E contemporânea também, né, o que está acontecendo de melhor assim na cena, enfim. Érica, eu vi essa Spock Frevo no Abril pro Rock, que é um evento que tem lá em Recife, que chama Abril pro Rock, que inicialmente ele era só rock, né, mas depois ele tem tudo, né, não é só rock. Uhum. E foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionado. É fantástico, é sério. E eles vão desde aquela coisa mais. No, frevo, o pessoal só se lembra da vassourinha tradicional e tal, mas tem umas variantes. Lá em Recife tem ótimos compositores. Até hoje o pessoal faz muita coisa. E não podemos deixar de citar aqui a outra orquestra desse tipo, que é a Mantiqueira. Que já veio ao festival, é de São Paulo. A banda Mantiqueira, a Mantiqueira do... Premiada, inclusive, internacionalmente, lá com já, o Grammy, já né? Eles ganharam pelo o Grammy, aquele disco, eu esqueci agora o nome do álbum. Eles têm um álbum premiado no Grammy. É uma banda fantástica, a Mantiqueira. Então é essa formação, né? A Mantiqueira, a Rumpeless, a Spock Frevo, que estão... rodando o mundo, representando o Brasil de diversas maneiras. Aldeia, o nome do álbum da Mantiqueira premiada, Aldeia, né? Uhum. Aldeia. Foi a memória Google ou foi a sua mesmo? Não, Google não, memória mesmo, não acionei aqui não. Circulando.